ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? Horas e 48 minutos, é a Pássaro da NFM, programa Expresso, até as 14 horas, com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 992042222. Participe do programa, envie mensagem de texto dizendo aí o seu nome e nessa mensagem de texto você coloque: quero ver Dona Zé no Sky. Tá, o Dona Zé, a banda Dona Zé tá de volta e amanhã vai estar no Sky a partir das 17 horas, junto com o JP Soares e o cantor Léo. Tá a fim de assistir o Dona Zé lá no Sky? Então mande aí o seu nome completo aqui pra gente e complete aí com a frase: quero ver Dona Zé no Sky. Tô recebendo aqui agora, na programação do Expresso, mais uma vez, meu amigo José Osmar Júnior, o Juninho Capoeira. Como é que vai, Juninho? Seja bem-vindo ao programa Expresso mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, ouvintes da Pássaro da Ilha, do programa Expresso. Mais uma vez aqui, firme e forte. Firme e forte. É um prazer receber você aqui mais uma vez, viu, Juninho? Prazer é todo meu. Agora, o Juninho é o vereador polêmico da vez ou não? Não, vamos dizer assim que é o vereador aqui. É. Está sempre do lado do povo e procura ver tudo correto, né? Essa semana vocês estiveram lá, antes da gente entrar na parte polêmica, foi essa semana que vocês estiveram na Alfagoma, né? Estivemos na Alfagoma, né? Cobrei acessibilidade lá também, viu? Também? Também. Você cobrou do Miguel Filho aqui ou não? Aqui faz tempo, né? Ô Juninho, mas nós estivemos lá. O que foi lá na Alfagoma? Ó, que boas notícias você traz pra gente da Alfagoma? Ótimas notícias, né? Recebemos a informação que a Alfagoma vai expandir a sua indústria, né? E também está aí um grande projeto para trazer a Dunlop para cá. Dunlop é aquela empresa de pneus? Isso, é como se diz. A Alfagoma é uma montadora, né? E a matéria-prima vem toda da Itália. Demora 3 meses para chegar aqui de navio. E a Dunlop vai fabricar as mangueiras aqui. E Guaranese foi a escolhida. Que bom, né? Mas é certeza já ou esse é projeto, Juninho? Olha, já é quase que certeza. Agora é mais a parte burocrática, né? Porque isso daí eu me lembro, acho que há 2 anos atrás, sei lá, até um pouco mais ou menos, não sei. O João Carlos Miquilo, quando era prefeito, já falou da Dunlop, já falava da Dunlop. Isso aí vem se enrolando. Mas será que agora a gente pode, não, população de Guaranésia, Dunlop, vem para Guaranésia mesmo? A gente pode falar isso? Olha, a gente nunca pode afirmar assim, mas a porcentagem de chance é enorme. Já foi tudo conversado na reunião, né? Os vereadores, o executivo, né? E vai ser um investimento muito grande em Guaranésia, né? Foi se falado em crise lá, mas crise para multinacional é crise mundial. O que acontece aqui no Brasil não atrapalha em nada. Então você acredita que realmente a gente eu vai acredito ver, que é uma ótima notícia aí para a Guaranésia, para gerar emprego, né, e renda para a cidade. É o PMDB trabalhando para o Guaranésia? Com certeza. É assim que você gosta de colocá-lo no Facebook? Com certeza. Mas é só, né, o PMDB que está trabalhando para a Guaranésia? É o PMDB e o seu grupo político. Ah, bom. Né? Que você gosta Porque de afirmar, é uma união. Né? É para mostrar, Antônio Cláudio, que a gente está vendo muita coisa errada no país, né? Com o PMDB no meio. Com o PMDB no meio, justamente, né? Então é o que eu sempre digo, né? Em todos os partidos, todos, sem exceção, sempre terão, né, aqueles, como se diz, esses corruptos que estão fazendo essa anarquia, essa vergonha no país, mas tem os bons, né? A gente não pode generalizar. Quando eu vejo você colocar lá com a força do PMDB, eu falo assim, todo partido político hoje está querendo até mudar de nome, né? A gente tem vários que mudaram de nome para tirar esse PMDB, o Juninho está lá defendendo o PMDB, é isso? Você é PMDB de verdade mesmo, Juninho? Olha, eu sou, porque o PMDB de Guaranésia, até o de Minas, né? É um ótimo partido, né? Até eu já ouvi, não sei se vai fazer essa pergunta para mim, como que eu me sinto sendo político. Eu tenho orgulho de ser um político, porque a política feita para o bem, né, ela é excelente. A gente tem que acabar com essa palhaçada que vem acontecendo no país aí. Não é, eu não apoio nenhum nem outro partido, não. Fez aquelas corrupções, lá, tem que ser punido todos. Todos, né? Todos. E infelizmente ali a maioria, né, Juninho? A maioria. Chegar quase aos 99,9%. Por aí. Difícil escapar, né, alguém dali do meio, né? Infelizmente. Juninho, 4 anos de mandato, agora mais 7 meses. Sua bandeira sempre foi a questão da acessibilidade, né? Você sempre lutou, todas as vezes que você veio aqui no programa, a gente falou sobre isso. No Facebook você fala sobre isso, no WhatsApp, lá nos grupos do Expresso, você fala sobre isso. Mas o que de concreto você conseguiu até hoje para acessibilidade das pessoas que têm alguma necessidade especial, Juninho? Porque o vereador, ele não faz, ele não executa, ele pede. Não. Você já foi atendido em algum dos seus pedidos? Olha, para ser sincero, na questão de acessibilidade, né, Laércio já me apresentou vários projetos, né, e eu tenho que acreditar nele. Está fazendo um excelente trabalho, né, a prefeitura também terá um elevador, que eu cobrei há muito tempo, porque lá é de escada, pessoas idosas, gestantes, obesos, qualquer, é difícil de subir. E isso já é uma coisa quase que concretizada, que sai esse ano. Agora, a parte da cidade ainda está falha, mas estamos trabalhando para isso. Eu creio que futuramente aí vai ser uma grandes conquistas na área da acessibilidade, eu espero, né? Tenho que confiar, né? Mas nas conversas que você tem com o Laércio, você sente isso? Sinto isso. Que realmente vai melhorar essa questão da acessibilidade? Com certeza. Até fui questionado esse tempo, até que eu fiz um comentário no Expresso, né? Chegou na Câmara e me falaram: você é ou não é do lado do Laércio? Falei, claro que eu sou, ele é um excelente prefeito, tenho certeza disso, mas eu não posso abandonar a minha luta por essa classe, né? É um ideal, eu não posso ser submisso. Depois de tanto tempo, Juninho, não conseguindo, né, concretizar esse seu projeto, fica não é nem mágoa, mas que ele faltou isso no meu mandato até agora, tá faltando isso no meu mandato? Olha, é uma questão de honra, né? Porque isso é uma conquista tão grande que vai além do ego, né? É uma coisa para as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, para toda essa classe que precisa, né? É a conscientização, né? Mas eu creio que muitas coisas, muitos comércios, né, colocar acessibilidade. Eu creio que a saída minha lá na Alfa Gomes, em conversa com o vice-prefeito Diego, eu tenho certeza que será o antes e o depois que o Juninho Capoeira foi lá, em termos de acessibilidade. A gente vai trabalhando, as coisas caminham devagar, né? Mas a gente não pode, tem que ser persistente. Mais devagar que o necessário? No Brasil as coisas é assim, não deveriam, né? Porque é um problema, é claro que você luta aqui em Guaranésia, mas é um problema de todas as cidades, de né? Todas as cidades. Não sei se existe alguma cidade onde a acessibilidade é 100%. Olha, acredito que não. 100% eu não digo, mas São Lourenço tenta, pelo menos tentam. Tenta. É uma cidade modelo. O Juninho viaja bastante com a Capoeira, conhece bem várias cidades, né? Pode falar, então São Lourenço seria a cidade para a gente se inspirar e seguir aquele caminho. Isso. Recentemente eu vi também, você sabe que eu sou aquele cara que vai mexendo ali no Facebook de todos os vereadores, não só de Guaranésia, mas da região toda, para estar preparado para as entrevistas. E eu vi que você postou lá, você e o Narciso Ferreira agora estão juntinhos, né? Parceirão, é dupla sertaneja, né? Juninho e Narciso quase, né? Olha, eu diria, Antônio Cláudio, que na gestão passada, né, até por causa da minha locomoção, faltava uma pessoa assim para me acompanhar, para a gente, né, ir mais atrás dos problemas. Eu fui cobrado sobre isso, né? Agora com o Narciso, acho que a gente se completou e a gente vai atrás. E aí você, no Facebook lá, eu vi recentemente vocês dois, todos bonitões, lá na estrada rural, lá perto de Santa Cruz da Prata, né, falando que graças a uma indicação de vocês, a estrada estava sendo arrumada. Mas aqui lá foi mais papagaiada, Juninho. Foi mídia, Juninho. Foi propaganda enganosa, vamos dizer assim. Porque o Marcão Basílio já tinha vindo aqui no meu programa, acho que em abril, final de março, ele veio aqui no programa e já havia dito que ia arrumar as estradas rurais. Ou eu estou enganado? Olha, o Marcão está fazendo excelente trabalho, estou acompanhando, né? Às vezes é muito cobrado, tá? Mas aquela estrada foi justamente os moradores que pediram pra gente, e a gente foi pessoalmente, tá? Nem foi documentar, a gente foi pessoalmente lá no departamento conversar, porque ela estava intransitável, e a gente fez o que a gente foi fazer lá, não foi mídia. A gente foi fazer o papel do vereador. Fiscalizar. Né? E deu certo. E ainda falta o cascalho, tá? Não ficou 100% não. É, eu ia te perguntar isso, porque lá nos falta o cascalho. O pessoal tá reclamando, né? Falta o cascalho. O pessoal passou a máquina e tirou os cascalhos. Então. Aí até a chuva. Aí até no comentário teve um até na estrada da Santa Cruz da Prata também. Teve uns buracos. Faltou o cascalho, já levamos problema para Marcão. Ali aonde, Juninho? Especificamente aquela estrada? Que local que era? Aquela estrada, ela... É perto da Prata ali? Eu não me lembro. Não, ela pega um escoamento, uns pessoal de café ali, que vai pros 13. Eu não vi na descrição da postagem lá, eu não vi. Emerson Navarro, além de vereador, Juninho também é um grande sommelier e enófilo. Amante de vinho, da festa do vinho. É isso mesmo, Juninho? É, abração pro Hermes aí. Vai estar com o Hermes lá na festa do vinho, tá vendo? Você quer falar alguma coisa pro Hermes? Até mais à noite, Hermes. A gente vai tomar um vinho junto hoje. Grama de Emerson Navarro. Tô fazendo uma campanha aqui pra gente cortar aquela barba dele lá, porque treinar aquele. Boa tarde, Juninho, sou morador do residencial Varando do Peixe, gostaria de saber sobre esse pedaço que ficou sem asfaltar, que fica entre o residencial Varando do Peixe e o Taquaral. Se tornou uma rota de atalho onde gera um grande movimento e a poeira é insuportável. Existe algo a ser feito ou algo que os vereadores possam estar ajudando, pelo menos, pois além da casa não parar limpa, tem uma menina pequena e esse pó é muito prejudicial a ela. É o Evandro Marangoni que está mandando essa aqui para você, Juninho. E aí? Ô, Evandro, um grande abraço para você aí. Olha, tenha um pouquinho de paciência, tá? Que com certeza essa rua aí, mas tem uma também no Novo Horizonte, não sei se já reclamaram aí, mas, né, eu recebi reclamação pessoal dos moradores, né? Tem também o bairro João Nardi. Tem vários, tá? Que ainda não possui esse asfalto, né? Mas que com certeza está na gestão do Laércio e ele vai asfaltar. Você, né, acha que vai ser encontrado solução? Que vai, vai ter asfalto? Vai sim. Essa paciência vai até quando, Juninho? Não, olha, se der certo, Antônio Cláudio, é que a gente não pode, eu não posso ficar atropelando o prefeito, né? Senão eles ainda falam que eu estou fazendo mídia, né? Mas eu acho que em breve. Você acha que sai em breve? Em breve. Tem mais gente aqui mandando abraços pro Juninho. Mandaram aqui no meu particular. A gente manda sempre aqui pro 991248325 ou 992042222. O Jefferson tá mandando aqui abraço pro Juninho. Valeu, Jefferson. Quem tá ouvindo a gente também, o grande Tony Play, lá em Guaxupé, candidato a presidente, viu? Tony Play, candidato a presidente ano que vem, né, Toninho? Um abraço aí pra você, viu? Muito obrigado aí pela audiência. Juninho, outro assunto que eu queria destacar com você, até foi assunto na reunião desta semana, na semana anterior, que foi o projeto do SIM, né? Ah, o projeto do SIM. Foi essa semana que foi discutido ou foi na semana anterior? Eu não me lembro agora. Foi na semana anterior. Até parece que agora existe uma possibilidade de ser feito algo a nível regional. Como é que tá isso? Porque é de importância muito grande pro pessoal da área rural, né? Olha, eu principalmente. Eu tinha até um compromisso aí com os produtores rurais, até com o ex-vereador Carlão, né? Sonho antigo do Carlão, né? Isso, segunda vez que a gente fala do Carlão aqui no programa de hoje. De agilizar isso aí, né? E chegou até a ser anunciado. Sim? Chegou a ser anunciado que o prefeito já ia mandar o projeto para a Câmara essa semana. Mas aí surgiu essa nova opção. Teve até uma reunião em Muzambinho, né? De viabilizar através de um consórcio com a MOG. O que ficaria, né? E daria até mais agilidade, né? A todos. Então a gente está aguardando. Semana conversando com o Amaury Júnior, né? Que participa do meu programa de semana, ele falou dessa reunião. Seria um consórcio regional, né? Isso. Aí não seria municipal, não, né? Não seria municipal. Esse selo viria de forma regional. Isso. Seria bom para todos, né? Tomara que dê certo, né? Com certeza. Que esse é um consórcio que a gente quer, diferente do tal do consórcio do lixo, né? Isso, com certeza. Foi uma briga que a gente travou e foi uma briga não só da Câmara, mas acho que de toda a comunidade. De toda a comunidade, resolveu, né? Resolveu o problema, Juninho? Ou você ainda acredita que a gente ainda pode ter uma empresa trazendo lixo de outras cidades, mesmo com a lei sendo criada lá na Câmara? Ah, eu creio que não, né? Sexta-feira, né, a gente tinha que ter levado a lei lá em Varginha. Eu não pude ir, mas o vereador Narciso e o vereador Osmar levaram a lei, entregaram lá na Supran. Lá em Varginha, né? Lá em Varginha. E eu creio que, como toda a população estava preocupada, né? A gente falou, você lembra a última vez, né? Lembra. Ah, é culpa do prefeito, é culpa dos vereadores? Não, a gente estava trabalhando, né? E você viu que tem força, né? O executivo, o legislativo e a população deu uma solução. Quando junta todo mundo, não tem. Não sei se vai dar para juntar todo mundo aqui, mas alguém precisa fazer alguma coisa lá pro nosso amigo Celso Crivelar, porque faz tempo que ele tá reclamando daqui, essa questão aqui lá do bairro Alto da Boa Vista. Precisa de cascalho, precisa de iluminação, tá dizendo aqui o Celso. E o Celso tá reclamando isso aqui desde a vinda do Laércio com o Diego, até na oportunidade, eu não lembro se foi o Diego, se foi o Laércio, falaram que ia dar uma olhada lá, mas parece que até agora a olhada não foi dada. Bairro da Boa Vista. O Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Ah, tá. Eu vou levar o problema ao Laércio, com certeza eu vou dar um retorno pra ele. Esperamos isso do nosso amigo Celso aí, que tá sempre ligado. Tive até com ele hoje, ó. Não sabia do problema. Tá vendo? E ele já mandou aqui pra gente, que tem mais força pelo ar, meu amigo. Tá vendo? Falando em reclamação, o Dimas Viana também tá sempre ouvindo o programa. Eu não sei se já foi solucionado o problema ali, bugiu também, que as estradas rurais ali estavam em péssimo estado. Já que você levou a reclamação e foi atendido, é outra reclamação que eu lhe faço pessoalmente agora. Do bugio, né? Bugio, tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo como que funciona, né? Às vezes o executivo, ele não dá conta de supervisionar tudo, né? Aí os moradores recorrem aos vereadores e os vereadores levam o problema pra ele. Acabei de falar do Dimas Viana, tá aqui, ele mandou uma mensagem. Disse que a estrada da Serrinha, né? Serrinha. Continua do mesmo jeito, muito ruim. Estão cobrando o carreto pra lá até mais caro devido à estrada. Situação não pode estrada ficar assim. Estrada da Serrinha. E isso daqui já foi falado pro Marcão Basílio, já foi falado pro Érico, que não tem, não é responsabilidade dele, né? O Júnior, no caso. E agora a gente tá passando, acho que pro segundo ou pro terceiro vereador. Será que com você a gente vai ter solução, Juninho? Estrada da Serrinha. Estrada da Serrinha. Vou anotar aqui. Se tiver uma solução essa semana, me avisa que eu quero te parabenizar ao vivo aqui no próximo sábado, porque faz tempo que o Dimas está reclamando disso, né? Pode deixar. Aline e Gabriel. Olá, Antônio Cláudio, boa tarde. Por qual motivo teve mais mudança na sinalização de trânsito da cidade, Antônio Cláudio? Lembrando que da forma que estava, o número de acidentes havia reduzido, e muito, e agora está impossível de andar. É a Aline e o Gabriel do centro. E essas mudanças no trânsito, Juninho, o que você está achando disso tudo? Olha, Antônio Cláudio, eu pedi apenas duas mudanças, que foi ali na, inclusive eu, há uns 15 anos atrás, tive um acidente ali, que é ali na saída, né, no encontro da Barão no Rio Branco, tá 7 de setembro. 7 de setembro, ali com a doutora Alberto José Alves, né? Isso, né, e ali no Campo do Cruzeiro, que será já falaram aqui, né? O Júnior falou. O Júnior disse que vai colocar um semáforo. Um semáforo, né? Agora, as demais mudanças, o Júnior falou aqui, né? Que eles estão estudando e fazendo essas mudanças. Então aquela mudança lá na 7 de setembro, com a Barão do Rio Branco, com a doutora Roberta. Foi um pedido meu e do Narciso. Não é mídia não, foi pedido não, mesmo. Foi lá e no campo do Cruzeiro, porque ali eu passo todo dia ali, o fluxo ali é de quem chega primeiro. E há muitos anos, né, Antônio? É difícil ali, né? É difícil, você não sabe o que se faz. Pra onde vai, né? É difícil pro condutor, é difícil pro pedestre, tá todo mundo. Pra todos. Boa tarde, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Juninho, parabéns pelo trabalho. É o Mano Rap, o Regi, que tá mandando essa aqui pra você. Ô, abração aí, Mano Rap, abraço também pro Jefferson, né, que mandou um abraço aquela hora. Boa pergunta aqui do Marcelo Rosa Reis. Boa tarde, Juninho. Em relação à acessibilidade, tem algum projeto na Câmara para, no mínimo, trocar as lajotas danificadas nas vias públicas? Boa tarde, Marcelo, palmeirense, né? Tá na hora de virar corintiano. Bom, o que eu sei, né, e que eu tô lutando é para que se faça, pelo menos na praça, né, uma faixa de asfalto para os cadeirantes, né? Agora, essas lajotas soltas, isso é um problema antigo, né, Antônio Cláudio? É. E que sempre vai ter, né? Tem que se fazer a manutenção. É, uma fiscalização, mais eficiente ali, né? Mais ato, com poucos funcionários, eu não sei se é possível, mas tem que dar um jeito, tem né? Tem que dar um jeito, não né? Pode ficar como tá. É, Antônio Cláudio, pergunta aí pro Juninho se ele sabe como vai ficar a saúde em Guaranésia, que está muito difícil, viu? É a Isabel da Coab 2. Como é que tá a saúde em Guaranésia, Juninho? Ao seu ver. Olha, Antônio Cláudio, a saúde é um problema que sempre terá, mas eu acho que já deu uma melhorada, né? Nós tínhamos, eu tenho até os dados. Por favor. Né? Nós tínhamos, quando o Laércio assumiu, nós tínhamos aqui 2.000 exames em atraso, 300 cirurgias também na fila, né? E esses problemas já estão todos sendo resolvidos. Leva um pouquinho de tempo ainda, né? Mas já estão sendo... Mas esses números hoje são bem menores. Bem menores, né? Não estão completamente resolvidos. Não, porque ainda estão em andamento. Porque é impressionante, Juninho. A questão de saúde é algo que realmente não é difícil de solução. Agora eu vou falar. Guaranésia, perto das outras cidades, tá bem. Lógico que tem que melhorar. Sempre vai ter, né, Antônio Cláudio? Na gestão passada do João Carlos, você deu a mesma resposta pra mim. Ah, mas eu acho que melhorou muito. Em 7 meses de governo, melhorou. Olha o que o Laércio fez na saúde. Ó, Antônio Cláudio, pergunta pro Juninho sobre a ponte na rua da fábrica da Teixe União, ali do fábrica do saudoso Jusemar. Jusemar, olha, ali já foi pedido também, se não me engano foi o vereador Felipe que pediu, né? É, eu não me lembro quem pediu, o Júnior até inclusive já falou que está sendo feito um estudo lá para melhorar lá, né? Tem mais perguntas aqui, boa tarde, Antônio Cláudio, falando de Juninho Capoeira, um grande amigo, é o nosso vereador, parabéns pelo seu trabalho, com honestidade, transparência, de gente assim que o povo precisa, tamo junto sempre, grande abraço. Ana Elis tá mandando aqui um abraço para você, viu? Abração, Ana Elis. E vamos continuar o trabalho. Ó, Jandira Célia. Antônio Cláudio, saúde não melhorou nada. A área da saúde só tá piorando. Tá falando aqui a Jandira Célia. Opinião contrária, tá vendo? Juninho, vou fazer um intervalo em comercial e a gente volta na sequência aí pra falar de outros assuntos aqui, né? A gente já falou sobre o trânsito, outro assunto que é recorrente no meu programa durante a semana, nos grupos do programa Expresso lá no WhatsApp, animais soltos pela rua. Ontem, inclusive, eu fiz um acompanhamento de uma tropa de cavalos que estava andando pela cidade. A gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com o Jeberson Vancini, mestre de Rapkido, treinador de MMA. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele aqui na programação, inclusive falando sobre um evento que eles vão realizar no próximo dia 30 de julho aqui em Guaranésia, tá? Continue ligado aqui na 103. animais soltos pelas nossas ruas, Juninho. Quando daremos fim a esse problema? Ou esse é um problema que não vai ter fim, hein, Juninho? Não, vai ter fim, sim, senhor Cláudio. Tá? Inclusive, os de pequeno porte, né? Aí já foi aprovado um projeto na Câmara, se não me engano, na semana passada, né, que vai fazer aí ter uma parceria com a Amigo dos Amigos, né? Isso. Pra já iniciar aí a castração e tudo mais. E os de grande porte, com certeza, logo também se darão um jeito e é aquela história, né? Vai ter que multar e recolher o animal. Eu acho que é a hora que doer no bolso, né? Porque você vê que não é um animal de rua, né? É. Pô, é cavalo bonito na rua, solto aí. Tem dono, né? É, se você for, você falou dos cavalos, mas se você for ali pro Fundo Renovação, vaca. Tem muitas vacas ali andando pra rua. Me reclamaram, vieram aqui há duas semanas atrás reclamando ali próximo. Aí você pega e faz um, de vacas. Você pega e faz um churrasco e ainda vai preso, né? É, tá vendo? dá furto. É, boa tarde, Antônio Cláudio. É muito importante tal. Deixa eu ver aqui o que ele tá falando. Grande abraço pra você e mande um abraço aí pro Juninho. Hudson Abílio tá mandando um abraço. Ô, abração pro Hudson aí. Meu primo, parceirão. Tá mandando um abraço aqui, elogiando aqui a programação. A Cida também tá mandando um abraço pra você, viu, Juninho? Ô, abração, Cida. Cida, qual grande Cida? Amigo. Será que é a Cida? Deve ser a Cida Franco. É, deve ser a Cida lá da creche, da né? Da creche, te fazendo uma visita lá essa semana também. Tá fiscalizando mais agora ou agora, como o prefeito é do mesmo grupo político, a fiscalização diminuiu, Juninho? Olha, agora que eu tenho que fiscalizar, né? É. Com certeza, porque agora eu sou mais cobrado ainda. E eu fiscalizando, eu tô ajudando o prefeito, né? Essa Câmara não tá muito boazinha com o prefeito, não? Ou o prefeito tá bom demais da conta que não precisa tanta crítica? Olha, por enquanto não foi nenhum projeto polêmico, né? A Câmara tá vendo o que é melhor pra cidade, né? E nesses 7 meses eu dou uma avaliação boa pro prefeito aí. Eu acho que até nas suas enquetes, né? Que eu também acompanho. Né? A aceitação do prefeito tá muito boa. A primeira que eu fiz, eu acho que tava tipo 85% de aprovação como ótima. É que eu fiz essa semana agora nos 200 dias, já deu uma diminuída, mas mesmo assim, a aprovação continua acima dos 70%. Então, em tempo de crise, né? É. Não é fácil manter, não. Em tempo de crise, em tempo de, como a gente já falou, né? A crise política, né? É, que tá aí no país. Então, eu acho que o Laércio tá indo muito bem, tem tudo aí junto com o Diego para ser uma excelente administração. A Câmara também tá acompanhando? Tá indo bem também? Como é que você tá vendo esses novos vereadores aí, hein, Juninho? Bom, a gente tá trabalhando, né, tá em harmonia, às vezes, quando sai uma discussão ou outra, mas é tudo dentro do normal, né? Eu acho que tá indo bem. Tá muito paz e amor, não, Juninho? Tô sentindo que tá muito paz e amor, muito calmo, muita tranquilidade, não tem briga, não tem discussão. Aparecendo lá um happy hour nos finais da noite de terça-feira? Ou é assim mesmo? Não, eu acho que enquanto tá dando tudo certo, né, Antônio Cláudio? Sim. Vamos ver o ano que vem, né, no acaloramento da política. Você acha que muda o ambiente? Deve mudar um pouquinho, mas não muito, porque a Câmara tá trabalhando focada, séria, né? Eu acho que quem ganha é o povo. O vereador Narciso Ferreira, toda a família Ferreiro, Neto, Luiz Otávio, todo mundo estão parabenizando o vereador Juninho Capoeira. Abração, meu companheiro de sala, o Narciso Ferreira. Maria Gonçalves diz que a saúde está muito bem, só que eles escolhem as pessoas para fazer a cirurgia. Isso aqui precisa ser investigado, Juninho. Olha, Antônio Cláudio, isso aí eu te garanto Maria que... Maria Gonçalves está fazendo essa pergunta, esse questionamento aqui. Olha, eu te garanto que isso aí... Tá, foi licitado, foi encaminhado, né, foi mandada a lista aí, inclusive a Santa Casa de Guaranés está fazendo essas cirurgias, então não tem como fazer isso, é por eles lá, então, o chamamento tá a lista. Isso, tá, isso aí então, não tem, existe isso aqui que a Maria não existe. Tá falando, não, é porque ela está questionando aqui que as pessoas são escolhidas para fazer não, até isso aí acho que não tem como. É, o Juninho só está elogiando a Câmara porque o prefeito e o Juninho são do mesmo partido, PMDB, tá dizendo aqui. Adivinha, Jandira, é sério, tá falando isso aqui. Eu já perguntei isso aqui, acho que pro Valtinho, já perguntei para outros vereadores também, se a Câmara não é uma extensão da Prefeitura, porque a maioria dos vereadores ali são do lado, foram eleitos pelo lado do Laércio, com exceção do Donizete e do Geraldinho, né? São os dois que são de oposição. Mas é uma oposição também que não é uma oposição assim, muito atuante. A maioria dos projetos que chegam lá, eles acabam aprovando, né? Acabou sendo uma extensão, é uma sala da Prefeitura? Olha, Antônio Cláudio, é como eu já disse, o que for bom para o povo, a Câmara vai aprovar. Agora, o que não for, você pode ter certeza, tá, que vai ter discussão e questionamentos. Para você acaba sendo pior, porque além de vereador de situação, você é um vereador do mesmo partido, e você disse que é um apaixonado pelo PMDB, né? Não é que eu sou um apaixonado pelo PMDB, né? É que eu gosto das coisas certas, né? A gente nunca sabe o dia da manhã. Mas o PMDB me acolheu muito bem, tá? E como eu sou líder de governo na Câmara, né, de bancada, a responsabilidade para mim é muito maior. Tem hora que eu tenho que trabalhar com a situação e com a oposição ao mesmo tempo. E não é fácil, mas... Essa, então, até a próxima pergunta que eu iria fazer para você aqui, tá aqui, ó. Você está adotando um novo perfil. Às vezes, sinto até você um pouco nervoso nas reuniões. É isso, então? É porque você acabou sendo líder do governo? E essa é o motivo da mudança de perfil do Juninho? Porque o Juninho de agora é bem diferente do Juninho do mandato passado. Pelo menos eu percebo isso. Talvez esteja percebendo errado. Mudou, Juninho? Ó, mudou um pouco a responsabilidade. Com certeza aumentou, até pelo segundo mandato, né? Mas o foco no trabalho é muito grande, né? A consciência é sempre tranquila e eu procuro sempre fazer o certo, né? Minhas indicações estavam passando com votação menores, parei de fazer indicação, vou esperar um momento oportuno para votar, né? As indicações de lombadas, né? Que o pessoal criticava bastante. Criticava, tá? Esse negócio das lombadas também é um problema. Se for colocar lombada em todas as pessoas que me pedem, Antônio Cláudio, vai ter lombada na cidade inteirinha. Eu acho que isso aí é o problema, é o motorista. Falta de consciência. Falta de consciência dos motoristas. Foi o Osmar que falou, né? O pessoal quer que coloque a lombada, mas não quer que coloque a lombada na porta de sua casa. É. Vai pra você ver. Coloca no vizinho, na casa. Coloca do vizinho. No vizinho. Pede pro Juninho fazer indicação para arrumar os buracos perto de nossa casa, Vila Santa Bárbara. Letícia, parabéns aí pelo excelente trabalho como vereador. Vila Santa Bárbara, eu vou anotar aqui. Juninho, vereador do povo. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Juninho, vereador do povo. Quando se trabalha em equipe competente, não tem como dar errado. Parabéns a todos da prefeitura e vereadores. Eu sempre ligado na 103, Juninho, vereador do povo. Você fazendo uma visita na creche essa semana. É a Cida que já mandou a mensagem, ela mandou uma outra aqui, complementando o que ela disse. Leontina Citon também. Boa tarde, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí pro Juninho. Parabéns, está fazendo um ótimo trabalho. A Leontina. Abração para você, Leontino. Boa tarde, Antônio Cláudio. Aqui o Adriano Nascimento, pedreiro. Houve em nossa cidade a operação Tapa Buraco. Mas, porém, na rua da minha casa, vereador Armando Brás, acho que é isso, né? Rua Vereador Armando Brás, tem um baita de um buraco. E o vizinho estaciona o carro na porta da garagem dele e ocupa o acesso da via contrária, onde é o único espaço para desviar do buraco. Gostaria de uma atenção, não só do Juninho, mas dos vereadores, para a realização do recalçamento. Desde já agradeço. Pode deixar, vou levar essa reivindicação aí aos órgãos competentes. É isso daí, tá vendo, Adriano? A gente espera aí, a gente acompanha também. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aí, que a gente cobra do pessoal aí, dos nossos vereadores e também do executivo pessoal do departamento de obras, né? Que tem feito esse trabalho aqui por toda a cidade de Guaranésia. Juninho, na última reunião também, outro assunto que foi bastante polêmico, bastante discutido, foi a destinação agora do nosso aterro, né? Nosso aterro controlado, né? Que não era tão controlado assim. O que vamos fazer com aquele terreno agora, hein, Juninho? Olha, lá agora tem que ser feito um estudo, né? E tentar aí destinar, tipo, plantar algumas árvores, ver o que se faz para ter o menos impacto possível ao meio ambiente, né? Porque, principalmente porque está muito próximo dos rios, né? Então tem que o meio ambiente já estar atento a isso. Isso foi bastante discutido, né, na última reunião. O pessoal falou bastante dessa questão, né? Inclusive acho que foi o vereador, foi o Osmar mesmo que sugeriu plantar eucalipto lá, né? Isso. Né? Foi uma das sugestões que apareceram lá. E apareceu também a sugestão de a gente ir visitar, né, a Seburgo. Isso. Né, uma sugestão do vereador Felipe, para a gente ver a destinação também do lixo daqui. É, voltando aqui à questão do trânsito na cidade, essa pergunta aqui é uma sugestão, uma indicação que o Juninho fez lá, também foi bastante discutida, a questão de fazer um calçadão ali em frente à escola Carvalho Brito. Vira fazer um calçadão ali, Juninho? E por que não? Né? E por que sim? Eu te pergunto. Né? Ó, o centro da cidade hoje, a única coisa que embeleza o centro da cidade hoje são as praças centrais lindas, né? Mas não tem mais, né? Já pensou um calçadão ali bem feitinho? Coloca-se os bancos, planta-se umas árvores, os pais dos alunos não precisa ficar encostado, entendeu? Mas resolve o problema ali? Por que a ideia de fazer um calçadão? Olha, com certeza resolve o problema, porque ali é um lugar de pra criançada, não tem como você controlar. É diferente das outras escolas. Por quê? Né? Já vem de muitas, os ônibus já chegam direto e entra lá, né? Os motoristas não entram, mas os ônibus é aberto para entrar, né? E não tem onde a criançada, você vê, eu acho que um calçadão resolveria o problema. Resolveria. Mas a maioria, até o trânsito, né? A maioria ali até se absteve de votar, né, os vereadores. Absteve. Ah, porque uma coisa que eu não faço é abster. Ou eu voto contra ou eu voto a favor. Tem muita gente se abstendo demais, né? Eu tenho percebido. Mas isso também, é, né? Isso é uma, né, isso é um, né, um comportamento meu, né? Eu não tenho nada contra quem se abstém. Quem se abstém. É, a questão ali do Carvalho Brito, uma das coisas que falaram, que argumentaram, é que se faz o calçadão ali, mas o movimento continua nas laterais da escola, né? Então não melhoraria tanto assim o trânsito. E a questão das crianças ali para entrar. Mas aí você faz um calçadão, coloca um estacionamento de ônibus na lateral do calçadão, com a cabine, né? Olha o tanto que melhoraria isso. Resolveria o problema. Resolveria. Como é que ficou? Coisa simples. Como é que ficou a votação aquele dia lá? Passou? Eu nem lembro. Passou, 4 votos. Quatro? Quatro votos, dois voto contra. De Minerva, não, foi quatro. Quatro contra, dois votos. Quatro a favor, dois contra e acho que quatro abstenções. Quatro abstenções. Boa tarde, Antônio Cláudio. Juninho está de parabéns, o trabalho dele está ótimo. Olha, tinha muitos vereadores no passado que só aparecia no dia do pagamento. Eu passo na praça todo dia, sempre vejo o carro dele lá na Câmara. Bom trabalho. É o Juliano Corintiano. Está te mandando aqui um abraço. Abração, Juliano. O Juninho, desde a outra gestão, sempre está na Câmara, né, Juninho? Isso aí a gente não pode. Olha, Antônio Cláudio, eu me dedico, né, à vereança. Não tem nenhuma outra ocupação e eu procuro fazer o melhor. O Valtinho Pedreiro, seu presidente, nosso presidente, presidente da Câmara de todos, né, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Juninho, nosso grande vereador, tá dizendo aqui ele. Abração aí, presidente. É isso daí, o pessoal parabenizando você aqui. Juninho, mais alguma coisa? Tem algum evento aí de capoeira aí pra falar, pra anunciar para os próximos dias? Não, Antônio Cláudio, agora só em novembro, né? Só o próximo. Já tá marcado evento. Dia 4 de novembro, né? É o próximo grande evento. É o próximo grande evento. E dizer que tem uns projetos bons aí, tá? A gente acabou de aprovar aí pelo FEC. Vem coisa boa por aí. R$200 mil já estão na caixa, no caixa lá da Santa Casa. Da Santa Casa, veio a indicação do deputado Rodrigo Pacheco. Tá para cair mais 200, mais 100 pro asilo. Veio R$400 mil pra saúde, que é o que tá desafogando aí as cirurgias eletivas. Esses 200 mil da Santa Casa tem um trabalho grande seu aqui nisso daqui, com, né? Certeza, né? Na verdade, o Rodrigo Pacheco, eu acabei sendo um padrinho dele aqui na cidade, né? Eu tive a felicidade aí e de trazê-lo para o grupo nosso, e o grupo abraçou e deu certo. É um grande nome hoje da política nacional, está fazendo um trabalho... Com certeza. CCJ. CCJ mesmo, né? É. Yes. Juninho, muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso de hoje. Hoje foi uma entrevista tranquila, calma. Tranquila. A gente está mais ou menos com uma câmera aqui no programa Expresso. Estamos recebendo os vereadores com calma, vendo como é que vai ser o trabalho. Mas a partir do ano que vem, gente, aguarde. Juninho, valeu pela participação, tá? Eu agradeço, abração a todos aí. Desejo boa sorte à nossa câmara, né, ao prefeito Laércio, vice Diego, né, e ao pessoal da Arte Vida que está sempre. Opa, um abração lá. Agora o Marcos, né, o presidente? Marcos. Marcos, né, que é o presidente. Valeu, Juninho, um abraço, viu? Abração. Intervalo comercial, eu volto já já para falar de MMA, para falar de Rapkido. Vou receber aqui o Jeberson, o Bruno também, o Bruno Barbosa está por aqui. A gente vai conversar já já, logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.